glória ao meu grande rei, que me tirou do pecado. Eu sou fraca e pequena, mas ele tem me sustentado. Nas lutas e nos combates, quando a tristeza opera, ele está sempre ao meu lado. Ele é o dono da guerra. Glória ao meu grande rei, Pai divino e celestial, que me tirou do pecado e me promete vida eterna. Nas minhas lutas e provas, lembro-me dos conselhos seus. Dobro os meus fracos joelhos, busco a presença de Deus. Nele estou meditando, tanto de noite e de dia. Vem as provas e tristezas, maior é a minha alegria. Glória ao meu grande rei, Pai divino e celestial, que me tirou.